lembra? Cê lembra? Eles nunca gostaram de nós. Tamo por todo lado, no fone ou no rádio. O som que a rua faz explode o grave do carro. Mas tem que ouvir alto que isso é rap. Mas tem que ouvir alto que isso é rap. Tamo por todo lado, no fone ou no rádio. O som que a rua faz explode o grave do carro. Mas tem que ouvir alto que isso é rap, porra. Mas tem que ouvir alto que isso é rap. Se eles querem meu sangue, vão ter que correr mais rápido que eu tô disposto a regar essa terra de suor. Se eles querem minha alma, vão ter que enfrentar meus santos. Hoje eu vou mostrar o que eu tenho de melhor. Se eles querem meu corpo, só quando eu tiver morto. Lealdade, porque somos um só. O meu bom comportamento já é meu mau comportamento. Sempre enfrentamos o mundo sem dó. E agora vai dizer que tu sempre passou um pano. Vai dizer que passou um pano. Pera, meu mano, que quando nós começamos não tinha essa estrutura que essa porra nós criamos. Um salve pro da Massa Clã. E um salve pra todo o Nordeste. Um salve pro sul, pros pro sul do norte e pro centro-oeste. Essa porra é o rap, ó. No exército não tem conflito, ninguém se ataca aqui dentro. Concentra o foco inimigo quando nós tava na rua. Essa mesma gente olhou torto cruz, cada um tem a sua. Fica rico e não se morre. Tenta ficar rico e não se morre. Cê lembra? Cê lembra? Eles nunca gostaram de nós. Tamo por todo lado, no fone ou no rádio. O som que a rua faz explode o grave do carro. Mas tem que ouvir alto que isso é rap. Mas tem que ouvir alto que isso é rap. Tamo por todo lado, no fone ou no rádio. O som que a rua faz explode o grave do carro. Mas tem que ouvir alto que isso é rap, porra. Mas tem que ouvir alto que isso é rap. Sempre quis dominar o mundo, enxergar além, sempre à frente. Mas demorei um pouco pra entender que antes era mais necessário dominar a minha mente. Sente, não conseguiram dominar a fera. E ela cresceu e se virou contra você. Nunca subestime a nova era, pois se torna morto vivo quem desiste de aprender. Mas tem que ouvir alto que isso é rap, porra. Mas tem que ouvir alto que isso é rap. Sente o poder e o domínio que se espalha pela massa. Expande o raciocínio e faz seu cérebro tremer. Desde moleque ouvindo isso, entendeu o papel antes de exercer o ofício. Rap é minha vida, freestyle é meu vício. Do meio da tempestade à beira do precipício. Me separar dessa porra é difícil. Sumi e apareço sem deixar resquício. Virtudes e vícios. E com anos vivo sobe edifícios. E coa nos becos sobe edifícios. Você lembra? Eles nunca gostaram de nós. Tamo por todo lado, no fone ou no rádio. O som que a rua faz explode o grade do carro. Mas tem que ouvir alto que isso é rap, porra. Mas tem que ouvir alto que isso é rap. Tamo por todo lado, no fone ou no rádio. O som que a rua faz explode o grade do carro. Mas tem que ouvir alto que isso é rap, porra. Mas tem que ouvir alto que isso é rap. Eu fiz coisa pra caralho e tu nem me agradeceu. Pra você comer filé, quem riu meu osso fui eu. No começo não tinha ouro, nem dinheiro, nem contrato, nem show. Só um monte de MC com disposição e flow. Tinha Racionais, RZO, MPB, mas meia dúzia. Não era qualquer menor que podia fazer sua música. Roubava beat gringo, fazia rima de esquina. Rimava pela garrafa, a passagem pelas minas. O rap veio da rua, o resto são impostores. Sou soldado do rap, respeito meus superiores. O que mais posso dizer? O rap não é lugar de reis. Eu não seria nada se a velha escola não fizesse o que ela fez.